de aprender a receber e também sentirmos a alegria, o prazer de oferecer. Se nós pensarmos nisso, parece uma coisa muito comum, né? Sentir o prazer de receber, né? E a alegria de dar, né? A alegria de dar é muito difícil, né? Porque parece que a gente tem que se desprender de alguma coisa de nós. Mas, a fundo, se a gente vai avaliar psicologicamente, quem não sabe receber, também não sabe dar. Nós, como seres em evolução, somos ainda bastante egoístas. E se nós olharmos claramente, né, para nós mesmos, vamos fazer uma avaliação desde lá na nossa infância, como é que a gente se comportava, como é que a gente se comporta hoje, diante dessas situações, entre receber e dar, né, para ver como, claro, se a gente aprendeu, evoluiu, cresceu também nisso, né, mas, com certeza todos nós temos ainda de crescer, lá atrás nós não éramos assim. Né? Acredito que todos que estão aprendendo, que estão estudando, estão evoluindo nisso, né? Mas lá atrás nós não éramos assim. E ainda temos a crescer. Por quê que eu digo isso com certeza? Se nós realmente tivéssemos prazer, satisfação em oferecer, de todas as formas, seríamos muito mais caridosos. Seríamos muito mais compassivos, né? Com compaixão com nossos irmãos, pelo próprio prazer. E esse livro de Brian Weiss, que é A Divina Sabedoria dos Mestres, eu peguei uma parte, um trechinho para a gente refletir, no capítulo que ele fala sobre amor e compaixão. E diz assim, ó, numa parte aqui, onde ele fala sobre sem esperar nada em troca. Veja só o que ele diz. Muitos de nós continuam a pedir recompensas. Recompensas e justificativas para o nosso trabalho. Por exemplo, né? Quando não há recompensas, e as recompensas, melhor, quando não há recompensas, as recompensas que nós queremos. A recompensa está no fazer, mas fazer sem esperar nada em troca. Fazer desinteressadamente. Vejam só. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, quando nós fazemos, entre aspas, o bem a alguém, no nosso conceito, né, a gente espera consideração, espera contrapartida, né, de todas as formas. Isso com os familiares, né, os pais com os filhos, o marido com a mulher com o marido, e assim sucessivamente. Né. Mas por que essa necessidade da recompensa? Por quê? Não sentimos verdadeiramente o prazer de oferecer o trabalho, a ação beneficente. Porque se realmente nós tivéssemos aquele prazer, né, você faria a ação e já estaria preparado assim. Mesmo que eu receba uma ingratidão, eu já fui feliz em dar. Então, tudo bem. Não é verdade? É ali onde nós temos que chegar. E se a gente tiver esse tipo de pensamento, certamente quando nós formos receber algo, vamos sentir prazer em receber. Porque, da mesma forma, no nosso conceito, aquela pessoa estará proporcionando isso para a gente com prazer e não por obrigação. Né? Aí aquela relação também da dar esmola, né? E como você faz isso, né? Que é diferente, né, do que fazer a caridade em si, né? Parece esmola, pelo menos a meu ver, assim, até uma palavra meio pejorativa, né? Tá, pega isso aí, né? Não me incomoda mais. Ou então, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, eu vou dar uma esmola para alguém, pega e dá. Quando, na verdade, a caridade é outra coisa. Esse dar e receber é em relação à caridade. A caridade é oferecer e se envolver. É isso assim, oferecer e se envolver. Mas por que você está pedindo? Não tem trabalho? Como é que está a situação? Qual é o problema? Se não, tu quer saber por que ele está pedindo, por que... Não. É no sentido da gente se envolver, você não pode ajudar de outras maneiras também, não simplesmente com a questão material. E aí é a parte da caridade. Em contrapartida, aquele que está nesse momento necessitado, se for humilde, né, vai se sentir alegre por a pessoa estar se envolvendo com o problema dele e tentá-lo ajudar de todas as formas. Claro que dentro dessas relações nós vamos nos decepcionar um monte de vezes. Porque as pessoas às vezes se chateiam, né, e se não somos nós que também precisamos, vamos nos sentir humilhados por ter que pedir. Uma outra parte diz assim, ó, o amor é energia, a mais alta e pura energia. Em suas vibrações mais elevadas, o amor abrange tanto a sabedoria quanto a consciência. É a energia que interliga todos os seres. O amor é absoluto e nunca termina. O amor é a energia, né, que abrange tanto a sabedoria quanto a consciência. Entender isso que a gente está falando é questão de sabedoria. Consciência é questão da gente estar realmente integrados a esse tipo de relação. De dar e receber, por exemplo. Né? Se você estiver consciente disso, né, não vai, como disse, se sentir humilhado em ter que pedir. Se não, mas eu... Isso é uma dificuldade, né? De pedir, ficar pedindo um favor. Por que essa dificuldade? Se você está consciente que necessita desse favor, que aquela pessoa pode te ajudar, por que essa dificuldade de pedir? Humilhação? Sei, eu não preciso de ninguém. Então é bom a gente pensar nisso. E ele, em termos de relação de amor, né, de dar e oferecer, ele dá o seguinte exemplo. Minha mulher tem me ensinado muito a respeito do amor. É ela que me apoia, discreta e silenciosamente, nunca procurando aparecer e sempre se assegurando que os holofotes, dirigidos constantemente para mim, no caso ele, que é famoso, né, não reflitam sobre ela. Ela trabalha nos bastidores, nunca pedindo nada em troca. Ela observa pacientemente, enquanto dedica aos outros um tempo e uma energia que deveriam ser dela. Ela compreende. Há vezes em que me diz, bem-humorada, que ela me ama mais do que eu a amo. Sempre retruco que não, que eu a amo com a mesma intensidade. Aí ela me confessa, mas creio que ela está certa. Ela, de fato, me ama mais, porque mesmo amando-a enormemente, ela sabe mais a respeito do amor do que eu. Ela sabe mais do que eu como amar. O que posso fazer é assegurar-lhe que estou aprendendo e que espero alcançá-lo um dia. Né? Ele, Brian White, é a mulher trabalhando nos bastidores, apoiando ele, né, procurando fugir dos holofotes que ele exige para ele. Ele tem que, ou seja, considerar que ela sabe mais amar do que ele mesmo. Né? Que é nada mais nessa relação, né, oferecer, dar. Né? Então, ela terá prazer em fazer isso com o marido? Com certeza. E até brinca, né, no tipo de relação. Ela não está esperando nada em troca. Ela está oferecendo. Ao mesmo tempo, ele, né, precisa disso por causa de todos os seus compromissos de escritor, do palestrante, do psicólogo, do psiquiatra, assim por diante, aceita esse tipo de relação. Ou seja, há uma vivência do amor, porque saber receber e também oferecer, só sabe, compreende isso, sente isso, convive com isso naturalmente, quem realmente sabe amar. Então, sentir o prazer de receber e a alegria de oferecer, só acontece quando há amor verdadeiro. Amor verdadeiro, como diz o cantor, né, aquele, amor é pura liberdade. O ciúme é só vaidade. Né? Lembra dessa música? A gente ouve e ouve tantas vezes. Né? Será que é verdadeiro isso ou não? Eu já pensei bastante nessa música. Como é que a gente interpretava ela? Como é que a gente interpreta hoje? E nós que falamos, você estava no grupo de estudos, né? É, e citávamos alguns casos em relação a pessoas idosas, né? Que às vezes um morre, né? Desencarna, o outro vai logo em seguida. Eu disse, não, mas por que isso? É porque se amavam muito. Então um vai e vai junto. Será que isso realmente era amor? Ou isso era muita ligação, muita dependência? Se o amor é pura liberdade? Então, este é um passo para que um dia se chegue ao amor verdadeiro. Né? Tem gente que nem ligações não tem, pior ainda, né? Tá indo para chegar lá. Agora, esse tipo de ligação não é amor verdadeiro, aonde o amor é pura liberdade. Né? Porque amar verdadeiramente e também ter esse tipo de relação é viver bem hoje. É estar feliz podendo ter a pessoa aqui. Agora ela partiu para o outro lado, entende? Ela tem que estar bem lá. Eu vou estar bem aqui até que Deus, né, na sua sabedoria, com certeza, não se religue de novo, mas pessoalmente, né? Porque entendendo a doutrina espírita, sabe que a gente nunca está desligado realmente. Então, isso são coisas para a gente pensar e aí concluir, né, essa relação de amor, de compaixão, de dar, com oferecer com alegria, com trabalho, né, todo, e também saber receber e se sentir alegre em receber, porque se entende que o outro que está nos oferecendo também deve estar alegre por estar podendo ajudar. E esta relação, na verdade, né, faz com que a gente construa e realize a lei que nós estudamos aqui na doutrina espírita, que é a lei do amor. Né? As quatro leis básicas da doutrina espírita. Trabalho, karma, né? Reencarnação e a lei do amor. Continuar.